É a única coisa boa do Maranhão, é o presidente Pedrinhos. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou. O que tá em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. Isso que tá em jogo. E são tão covardes que atacam todas as criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. O que eu falo? Está previsto aqui plano de governo. Não é palavra minha, não. O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes que encostam crianças na escola. Fizeram, dia 15 de maio, nono seminário LGBT infantil. Canalhas! Emboscando crianças na escola. Canalhas mil vezes! Homossexualismo, direito. Vai queimar do arrozinho do outro, tu tem que entender, porra! Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram uma tela do Kit Gay pra tá impressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do FIMEC, André Lázaro, falou que ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina estava na boca de outra para um filme que precisava passar na escola de ensino fundamental para ele respeitar o homossexual, que respeita o homossexual. Eles é que tem que respeitar, é o contrário, a política é o contrário. Tu acha que o homossexual não tem direito? Não, tem direito no quê, Cristina? Casar, eu posso? Casar, foi pra você que tá casado? Não, pelo amor de Deus. Mas você... Casar com a aliança na igreja, não. Quem é a mãe? Um casal gay que adota uma criança. Quem é a mãe? O bigodudo ou careca?